Repertório novo? Vai! Alô, daí, Playboy! Repertório novo aí, se liga aí, ó! Você é! Ah, o que é isso? As novinhas lá no baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é a que tem mais talento? Qual é a que sabe mais? Vai começar o combate, Maceió! Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma. Soca, soca, toma, toma, bate. Danielzinho Trajano, é dele gravações, passando gravações, atrás da luz. Olha o Yuri do Paredão. Vai! Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate, com. Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate. As irmãs Leite, Barreiros e Jonas, Brana Mar, a ETP Music, Miguel das Praias, alô Miguel, alô Simpa. E as novinhas do parque, swing esse parque. Aqui entre elas, que tem mais talento. Alô, Janaína, Janaína Beltra, Janaína Beltra, parabéns pra você. Beijo, saúde. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como. Alô, Bruno Filho. Aê, Dimitri Moreno, bagulho. O combate. Soca, soca, toma. Soca, soca, toma, toma. Soca, soca, toma, toma. É pra tocar no paredão, paredão.